assim que o salmista expressou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me guia mansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma e o meu cálice faz transbordar. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria eu mal algum, pois tu, Senhor, é meu braço forte. Levarei esta mensagem de leste a oeste, de sul ao norte. Tempos de saudade. Certamente a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor me faz deitar-me em verdes pastos, pelas veredas da justiça eu canto esta canção. A bondade e a misericórdia me seguirão, habitarei com o Senhor por longos dias lá em Sião. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria eu mal algum, pois tu, Senhor, é meu braço forte. Levarei esta mensagem de leste a oeste, de sul ao norte.